beleza, com house, guris, vou mandar pra quem está apresentando na pista nesse momento. Vem Geira Souza, vem na repercussão do Guitecas, vem lá tia Deuga, vai do Fera da poesia, alojou paredão. E cheguei, cheguei foi pra ficar.